A cidade está imunda, toda empoeirada, sujeira pra todo lado e eu não posso fazer nada. Mas eu vou à luta com as armas que eu tiver. Nessa selva de pedra o que eu preciso é ficar de pé. Difícil orar a Deus com o diabo por perto. Em meio a tudo isso tenho que ficar esperto. Armas e drogas movimentam o submundo. Há mais um viciado em cada esquina, cada segundo. E me pergunto se eu sei quem trouxe isso pra cá. Não me interessa porque eu sei onde é o meu lugar. O sistema é assim e ninguém pode parar. Melhor ficar esperto pra não se enganar. Dinheiro faz um homem bom se perder na ilusão. A fome de ganância nunca basta, né não. Essa é a cena, muitos problemas, mas um dilema. Nas ruas da vida eu sigo contra o sistema. Ruas da vida, vida nas ruas. Ruas da vida, me diz qual é a sua. Ruas da vida, vida nas ruas. Ruas da vida, me diz qual é a sua. O crack mata, mais um anônimo. O pai que assiste, tudo atônito. 10, 20 anos de cadeia, tanto faz. Piora mais a cena, recupera jamais. O fato é que ninguém tem força pra lutar. Quem pode fazer, não faz. Como vai mudar? Esperar que tudo amanheça diferente. Doce ilusão que ilude nossa mente. Tava na rua, na correria dos malotes, só entra em cana. Quem é preto e pobre, faz o seguinte, para pra pensar. Porque quem rouba o povo nunca vai pagar. Numa sala fechada com ar-condicionado, na ponta da caneta aí vem o estrago. Politicamente correto é o Estado. Quem sofre somos nós aqui do outro lado. Ruas da vida, vida nas ruas. Ruas da vida, me diz qual é a sua. Ruas da vida, vida nas ruas. Ruas da vida, me diz qual é. A chuva cai no asfalto, molhando a rua escura. Menina nova não vacila, senão acaba nua. Será mais um caso de violência sexual. Abusada e morta por algum marginal. Deus olha tudo e claro, tá fazendo justiça. O crime no Brasil só aumenta a estatística. Chama a polícia e espera se quiser morrer. Porque eles só chegam no fim depois do amanhecer. Eu não pedi pra nascer, mas dessa não vou correr. Eu tô ligado que se eu lutar, posso vencer. Eu vejo muito moleque querendo sobreviver. Mas como pode lutar se não tem o que comer? Mas um perigo pra sociedade ele vai ser. Se não ficar na escola, seu destino é morrer. Eu confio em Deus que sempre tá no comando. Nas ruas da vida consegui meu adianto. Ruas da vida.